vida está difícil de viver. Quando a panela está vazia no fogão, é quando a água sai pingando da torneira. Eu peço a Deus pela sua proteção. Ai, ai, não há de ser nada. Quem bota pobre pra frente é topada. Ai, ai, não há de ser nada. Quem bota pobre pra frente é topada. Quando a vida tá difícil de viver, quando a panela tá vazia no fogão, quando a água sai pingando da torneira, peço a Deus pela sua proteção. Ai, ai, não acha nada. Quem bota pobre pra frente é tua fada. Ai, ai, não acha nada. Quem bota pobre pra frente é tua fada. Proteção. Vai lá.